Meditação do soltar e deixar ir. Encontre uma posição confortável. Sente-se ou deite-se em um lugar tranquilo. Feche os olhos suavemente e permita-se chegar por inteiro neste momento. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo devagar. Mais uma vez, inspire e solte o ar. Com cada respiração, vá deixando o corpo relaxar. Sinta o peso do seu corpo sendo sustentado pela superfície em que está. Você não precisa segurar nada agora. Apenas permita-se estar aqui, sendo acolhido pelo chão, pela vida, pelo instante. Perceba os ombros, talvez um pouco tensos, e permita que eles descansem. Relaxe o rosto, o maxilar, a testa. Solte o controle do corpo e confie. Agora traga à mente algo que você sente estar pesando. Pode ser uma preocupação, um ressentimento, uma cobrança ou uma expectativa. Apenas reconheça isso, sem julgar, sem resistir. Observe o que sente. Observe onde esse peso se manifesta no corpo. Talvez nos ombros, talvez no peito, no abdômen, nos ombros. Respire fundo e leve o ar até esse lugar. Ao expirar, imagine que o ar leva embora parte desse peso. Inspire calma, expire libertação, inspire leveza, expire o que não serve mais. Sinta o corpo mais leve a cada expiração. A cada sopro, o que é desnecessário começa a se dissolver, como folhas levadas pelo vento. Você não precisa lutar contra nada. Tudo o que precisa é permitir que vá. Imagine agora que está à beira de um rio. A água corre lenta e cristalina. Aproxime-se e visualize-se colocando nesse rio tudo o que deseja soltar: preocupações, mágoas, pensamentos repetitivos. Coloque-os ali suavemente. Veja essas folhas simbólicas descendo com a correnteza. Você as observa indo embora, até desaparecerem. Não é preciso empurrar. O rio faz o trabalho por você. Respire fundo e sinta o alívio de quem não precisa mais controlar o fluxo da vida. O rio sabe o caminho, a vida sabe o tempo, e você pode confiar. Permita-se descansar nesse estado de confiança. Apenas respire. Agora imagine que cada célula do seu corpo começa a vibrar em leveza. As tensões se dissolvem, o coração se abre e a mente se aquieta. Você está aprendendo a arte de soltar. Repita mentalmente: eu libero o que não posso controlar. Eu confio no tempo da vida. Eu me permito seguir leve. Sinta como essas palavras ecoam dentro de você, como se cada respiração limpasse um pouco mais o seu interior. Você não precisa segurar nada, nem o passado, nem o medo do futuro. Tudo que existe é este instante, e ele é suficiente. Agora visualize uma brisa suave tocando o seu rosto. Ela representa a liberdade. Ela passa e leva embora o que já cumpriu seu papel. Você se sente leve, limpo, presente. Apenas respire e desfrute da serenidade que surge quando você solta. Comece a trazer a consciência de volta ao corpo. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Perceba o contato dos pés, das mãos, da cabeça apoiada. Faça uma respiração profunda e lenta. E ao expirar, imagine-se sorrindo por dentro. Você soltou o que precisava ser liberado e o que ficou é leveza. Quando estiver pronto, abra lentamente os olhos. Olhe ao redor com calma e reconheça a tranquilidade que há dentro de você. Você não precisa controlar tudo. Basta fluir. Respire mais uma vez. Solte o ar devagar. E lembre-se, soltar não é desistir, é confiar. Você acabou de praticar a meditação do soltar e deixar ir.